da bandida, 1997, lá em Diadema. E nunca se esquece, o pau comia solto, sempre no sufoco. Polícia de mentira, otário vira louco. Sabe como é, tapa na cara e ponta pé, pode botar uma fé. Favela, naval, exemplo que não volta. Na telinha a família se revolta. Ver o chefe de família voltando pra casa, ser abordado, humilhado por canalha. E na maldade querem te jogar um B.O. Depressão, palhaçada, que dó. Otário não se cansa, sapeco na caranga. Fez a tristeza de mais uma criança. Vida bandida na periferia, vida bandida sempre no dia a dia. Vida bandida no Carandiru, vida bandida, é, morreu mais um. No Carandiru o massacre foi cruel, a detenção é cemitério de réu. 111 nem é, morreram muito mais. Na calada morre mais um rapaz, comunidade carcerária é o lema. Invadir a detenção sem problema. A mídia fez um plano pra polícia, dizendo que o preso não merece vida. Vida que você desconhece, só Deus sabe o que acontece. Cachorro latindo, terror no pavilhão. Corre, corre sem parar, fuzilando os irmãos. O sangue rola solto, maluco no sufoco, mas acertou a cabeça do louco. O oitavo já foi morto, sabe como é? Rezei pra não ser o nono, né? Vida bandida na periferia, vida bandida sempre no dia a dia. Vida bandida no Carandiru, vida bandida, é, morreu mais um. Eu vejo o sofrimento do menino, eu vejo uma mulher sem seu marido. Eu vejo uma família destruída, eu vejo sangue na periferia. Todo dia, sempre na esquina, o comentário rola solto. Aí foi chacina. Eu vejo o IML chegar, eu vi um pai levantando o jornal para confirmar. Aí fodeu, era o próprio filho dele. Meu Deus, meu filho era inocente. Chorava, chorava, às vezes até gritava. Aê, eu vou matar esses caras. Na vida bandida, aqui não tem justiça. 765 é o destino da minha vida. Na lei vacilei, matei, rodei, é, e fui parar no xadrez. Vida bandida na periferia, vida bandida sempre no dia a dia. Vida bandida no Carandiru, vida bandida, é, morreu mais um. Vida bandida na periferia, vida bandida sempre no dia a dia. Vida bandida no Carandiru, vida bandida, é, morreu mais um.